Preto Beat, você é foda. As lutas que nunca foi fácil, o mundo se mostra difícil. A um passo do fracasso, quase que no precipício. Maçarico no incenso, pra refletir madrugada, aguça tudo o que penso. Plantei paz pela estrada. Rap me fazendo forte, bússola mostra meu norte. Deus me livrando da morte, é minha base e suporte. O que seria de mim sem a família aqui? Me resgataram do fim, me fortaleceram, venci. Devoto de uma gratidão, valorizo a lealdade. A luz na minha escuridão, quando cantou liberdade. A essência que não foi forçada. Vários relatos de vida, válvula de escape, cara, descarrego nas batidas. Reciclei a pior fase, pique fortes emoções. Em várias feridas, fui gás e devolvi pelas canções. Eu vim com Nino X nessa, passa visão pros moleques. Sem paper max e peça, eu te concedo meu rap. Eu nunca tive com pressa, esquivei dos pé de black. A cada pedra que arremessa, minha mente é um leque. Fazendo rap de visão, e a cada canção toca o coração dos irmãos. Não propaga de visão, vou pelo mundo. Sonhei na luta, correndo atrás. Dificuldades no caminho, mas não desisto jamais. Por isso, mano, acredite, uma luz no fim do túnel. Deus é quem nos guia e nos livra do caminho escuro. Pra quem tentar é só entender o que cê planta, se colher. Plantei, respeitei a colheita, fez fortalecer. Foi aqui na zona oeste de onde surgiram meus rap. Resgate dos malacos, incentivo pros pivete. Aqui é o gueto, parceiro, satisfação demorou. Nino X somou, é nóis na fita, negou. Radim tocou, que há? Obrigado por lembrar. Circo, spec do Poligar, qualquer fita, qualquer lugar. Seja na vida real ou no rap, o que não mata só fortalece. Na sintonia do lado de cá, a 16 só agradece. E não se esquece, fé na travessia. Positividade pra vencer nessa guerra fria. Periferia, cash, droga, poder, sobreviver. Essa é a regra, entendo por quê. A mídia e o sistema, causa e efeito. Papo de visão até após Life Guerreiro. Então guerreiro, veja bem, que te espera é mais além. Pela causa quem vem, tem antes do quem antes de sem. Juventude iludida, quer status em rede por fama. TikTok explana, Nike joga postura na lama. Geração sem alma, amor gelado em copos de whisky. Só poluição sonora nas rádios, bicho. Favela não venceu, escreveu, não leu. Diz aí, neguinho, tempo e um cerrado em prol dos seus. Pior prisão é a da mente, algema, loucura. O progresso vem, se sair dessa rua escura. O bang não tá mel, faça seu papel. Não jogue ao léu, vai pra cima réu. Limite é o céu. Revolução, visão, Nino X na voz. Forte abraço, tamo juntão. Fazendo rap de visão, e a cada canção toca o coração.